Dolores, tudo bem? O povo está em reunião ainda? Está reunido. Porra! Isso é problema que o Brasil inteiro numa pressão, querendo alguma informação. É, esse e eles reunido. Todos fechados aí, é pra se fuder. Mas tá bom. Não, o que nós estamos querendo é alguma informação dos advogados, né? Sobre a juíza, né, alguns se despacharam com eles. Eu vou tentar saber alguma coisa aí. Eu acho que era, pelo menos só essa informação, sim ou não, para avisar a militância, porque ninguém sabe para onde vai, entendeu? Tá bom. E eu tô com medo da turma fazer besteira se não tiver informação que tranquilize. Não, calma. Tá bom. Tu entendeu, né? Entendi. Entendi. Tá bom? Me chama aí qualquer coisa. Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau.